é brincadeira, eu vou chegando devagar. É quadrilha informativa nessa porra. Chegar. Pra zóio gordo que criticou e falou mal. Na pegada lobo mal, atravessando, atropelando, degolando você. Só nas ideias, entrando lá no seu psicológico. É lógico, moio, não tem pra onde você correr. Que nós chegou, apavorou, bate cabeça, começou. Até suas minas se espantou quando escutou o som do louco. Aquele neguinho que pagou o nosso pouco. Mas nós tá de pé, sempre na fé, firme e forte. Na consideração, zona leste, zona oeste, zona norte. Só hip hop pode crer periferia. Com orgulho, pobre louca, verdadeira correria. Do lado, oeste para a sua. Mais uma voz ativa em Pirituba. Eu quero mais rap na luta com os irmãos. Lado a lado, conquistando nosso espaço. Estudando, trampando, vivendo a vida, resistindo todas as armadilhas de vencer. Fácil, dinheiro. A mente a milhão pra partir pro arrebento. Mas aí, sobreviver é tudo. É necessário que o amor esteja em primeiro. Valorize a vida, respeite a si mesmo. Loucura, rap é pesado, quero ver, então segura. Você já tá ligado, pode crer, já tá na agulha. Na rua, louco na fissura. Rap é que ataca, irmão, e não recua. Do monte de largada, olho pra frente, siga em frente. Aqui é nós que tá, sempre forte e resistente. Lutando contra o preconceito e a corrupção. Político não faz nada, o rap faz evolução. Se não ajuda, não atrapalha, então saia. Na quebrada, ha, só comete faia. Choveu, fodeu, nunca põe a cara a tapa. Pirito botou o terror, tá o caos, então alaga. Lá estava, ha, eu vim pra pôr o triste. O desespero da mulher, da ponta até a matriz. Eu não quis, aí irmão, não deu pra evitar. Salve se quem puder, a tendência é piorar. O bem-estar, um equilíbrio, eu quero só. Passando informação, só vem acrescentar, ha. Direto do terceiro mundo, no buraco sujo. Na miséria, só o reboco se futuro. É na rima que começa. Revolução é o que resta. E aqui se manifesta. Capaz. Ei, tio, vem pra rimar pra você ler e apreciar o nosso dom. Apresentando o irmão, chega mais. Ele desce som. E surge o rap a milhão. Arrasta a multidão, arriscar no mundão. Renovar a geração. Se tem dinheiro na mão, já vai ficar mais feliz. Vai colar no moio ali, trilha sonora o rap. Não breque, aciona o rec. Grave, a noite seduz pra que chape. Já faz parte, cheque, na caravana embarque. O rap tá nas pistas, ganhando seu destaque. Não vazo, não fujo, fico a postos. Todos somos devotos, mas o perito eu sou quem está aqui. Digital Fox, rimou pelo amor. Sempre pronto no que for ver. Seu passado serve pra aprender que alguns quer poder, outros só quer viver. E o amor pra querer ter valor. Louco, se não se envolver, o que será da sua alma sem ter? Loucura, rap é pesado, quero ver, então segura. Você já tá ligado, pode crer, já tá na agulha. Na rua, louco na fissura. Rap é que ataca, irmão, e não recua. Aqui mais um louco representando a Zió. Dominando a cena do gueto, só os maloca. Na cada minha vozinha, cantando rap. Ouvindo que inspirou, meu irmão, eu tô de best. Quem ouve nunca esquece, os frutas se diverte. Na linha o sangue não só corre, como ferve. Os mani, as minas, é tudo nosso, fica bom. Saindo das caixas, o som pesado é tipo um choque. Os bicos que pensou que era moda, se ferrou, desesperou quando escutou o som dos loucos aqui. Vamos chegar aonde for, se derrubar na área, João. Você já sabe que é pênalti. Ou eu aqui na vila, fazendo um tormento, vivendo um dia após o último olhar fixo na mente. É no presente, o passado se foi e o futuro a Deus pertence. CDH presente, ativando a mente. É a quadrilha informativa, mais um elo na corrente. No rap eu aprendi que humildade sempre serve. Pra nós que tá chegando agora, já é de praxe. Loucura, o rap é pesado, quero ver, então segura. Você já tá ligado, pode crer, já tá na agulha. Na rua, louco na fissura. O rap é que ataca, irmão, e não recua. Loucura, o rap é pesado, quero ver, então segura. Você já tá ligado, pode crer, já tá na agulha. Na rua, louco na fissura. O rap é que ataca, irmão, e não recua. É um dois, dá um trago no som, relaxa a pista. Vermelha, brisa, fumaça e massa. Então viaja. É um dois, dá um trago no som, relaxa a vista. Vermelha, brisa, fumaça e massa. Então viaja.